Quando eu te vi, confesso que chorei por não aceitar sua ida de uma vez. A gente terminou, mas isso não é o fim. Eu confesso, quero você pra mim. Para de dizer quero.